sua marca com a rádio que tem os melhores programas, os prêmios mais legais do rádio e aquela comunicação direta com o ouvinte que só a Liberal FM tem. Crie visibilidade, apareça para o público e coloque o seu negócio em um novo patamar. Entre em contato com a nossa equipe comercial pelo WhatsApp 87 999339960. Liberal FM, na nossa frente só tem você. Voltamos a apresentar Jornal da Liberal na 99,5. Libera FM, agora 8 horas e 29 minutos. Repita a hora certa, 8 e 29. Jornal da Liberal. Agora chega o noticiário policial. O corpo de homem que se afogou no açude do governo é encontrado. O corpo de um homem que morreu por afogamento no conhecido açude do governo em Araripina foi localizado e resgatado pelas autoridades locais. A ocorrência mobilizou equipes da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. E de acordo com o boletim de ocorrência da 9ª Companhia Independente, durante a retirada aí do corpo, os bombeiros identificaram um possível corte aí na parte posterior da cabeça da vítima. Até o momento, as autoridades não souberam aí precisar a origem do ferimento, se causado antes ou durante aí a queda na água. Informações colhidas ainda no local indicam que o homem foi visto nas proximidades do reservatório ainda nas primeiras horas do dia. Segundo relatos de populares que não quiseram se identificar, a vítima aparentava estar em estado de surto psicótico, o que reforça a hipótese de que ele possa ter se jogado no açude voluntariamente. E naquele momento ali, após os trabalhos de resgate, o local passou por perícia técnica. O corpo foi liberado para o Instituto de Medicina Legal IML pela Polícia Civil e pelo Instituto de Criminalística IC. O caso foi registrado como morte a esclarecer e o inquérito policial IP foi instaurado aí para apurar as reais causas do óbito e a origem da lesão constatada. Operação Delivery 33, Polícia Civil deflagra ação contra o tráfico de drogas em Ouricuri. A Polícia Civil de Pernambuco deu um passo importante no combate ao crime organizado no sertão do Araripe. Através da 201ª Circunscrição Policial de Ouricuri, foi deflagrada a Operação de Polícia Judiciária Delivery 33, focada em desarticular esquemas de tráfico de entorpecentes no município. E durante a ofensiva, os agentes cumpriram 2 mandados de busca e apreensão domiciliar. A ação foi certeira e resultou na prisão aí em flagrante de 2 suspeitos. Além das prisões, o balanço de materiais apreendidos impressiona pelo volume de dinheiro e logística. Olha, sobre os dinheiro, foram R$22.660 em espécie, R$5.250 argentinos. Sobre as drogas, aproximadamente 120 gramas de substância análoga à cocaína. De veículos, uma motocicleta Yamaha XTZ250 Lander cinza e um Volkswagen Gol preto. Sobre os eletrônicos, diversos aparelhos celulares que serão usados na continuidade aí das investigações. Pois é, de acordo aí com a Polícia Civil, esta é apenas a fase inicial da operação. O nome Delivery 33 faz alusão aí ao combate direto à distribuição de drogas na região. A expectativa é que novos desdobramentos ocorram nos próximos dias, intensificando assim o enfrentamento ao tráfico em Ouricuri e cidades vizinhas. A operação reforça o compromisso das forças de segurança em garantir a tranquilidade da população do Araripe. Jornal da Liberal. E mais informações policiais logo mais ao meio-dia na segunda edição do Jornal da Liberal no Ronda 99. Jornal da Liberal, ligando o sertão do Araripe através da notícia. E assim chegamos ao final da primeira edição do Jornal da Liberal dessa terça-feira, hoje dia 21 de abril, pela 99,5 Rádio Liberal FM. Sede Bubirro da Matriz, número 50, primeiro andar no centro. Sucursal em Ouricuri, Avenida Fernando Bezerra, 419, primeiro andar centro. A produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Liberal FM. Com direção-geral de Neto Rodrigues. Direção de programação, doutora Lorena Kelly. Amanhã, às 7:30 da manhã, você acompanha o Jornal da Liberal em sua primeira edição. No meio dia de hoje, estaremos de volta, tem Jornal da Liberal, segunda edição. A apresentação de Ana Paula Freitas. E também do Chico César. Na sequência vem aí o Bergedial no Manhã Liberal. Obrigada a todos pela sintonia. Excelente dia, um forte abraço e até o meio-dia, se Deus quiser. Da Liberal, um jornalismo sério e imparcial aqui na 99,5. Você acabou de ouvir na 99,5 Jornal da Liberal. A notícia com credibilidade. Semana do Preço Baixo. O Armazém Paraíba fez uma mega negociação com fornecedores e garante preços imbatíveis. imbatíveis. Lavadora Colormac 10 quilos 53,90 mensais. Fogão Itatiaia 4 bocas 72,90 mensais. É agora ou nunca. Smart TV AOC 43 polegadas, a TV da Copa 159,90 mensais. Ar-condicionado Gri 12 mil BTUs 249,90 mensais. Semana do preço baixo, Armazém Paraíba. Com a Liberal FM, sua empresa vai ficar muito mais falada na região. Conecte a sua marca com a rádio que tem os melhores programas, os prêmios mais legais do rádio e aquela comunicação direta com o ouvinte que só a Liberal FM tem. Crie visibilidade, apareça para o público e coloque o seu negócio em um novo patamar. Entre em contato com a nossa equipe comercial pelo WhatsApp 87 99933 9960. Liberal FM, na nossa frente só tem você. Atenção, envenenar animais é crime. Recentes casos em Pubi acenderam o alerta. Quem espalha veneno para cães ou gatos comete crime ambiental, punido com cadeia de 5 anos e multa. Denuncie imediatamente a prefeitura ou a polícia. Uma campanha da Liberal FM. Proteger os animais é proteger a vida. Onde quer que você pise, em qualquer lugar, com você sempre vai estar. Aspecto é o melhor lugar. Só na Aspecto Calçados tem o melhor pra você e sua família, levando a moda em qualquer lugar. Com você sempre vai estar. Onde quer que você pise, em qualquer lugar, com você sempre vai estar. Aspecto é o melhor lugar. Só na Aspecto Calçados tem o melhor pra você e sua família, levando a moda em qualquer lugar. Com você sempre vai estar. É abril e a Gil Motos tem mais uma super promoção pra você. Carburador da 150 e 125, só R$75. Amortecedor UPA, só R$139. Embreagem completa 75. Estator CG da 99, só R$79. Painel completo da Titan, por apenas 98. Kit motor à partida, só R$149. Lanterna completa da 150 e 125, por apenas R$39. Capa bancos esportivas, por apenas 18. Puxa balança da Titan, por R$10. Viseira capacete só R$4. Óleo para motor a partir de 13 com a troca gratuita. Ágil Motos trabalha sempre com o melhor preço e o melhor atendimento. Aceitando todos os cartões de crédito, débito e Pix. Venha conferir. Localizada na Rua do Acesso 47, saída de Ifubi, sentido a Trindade. Telefone 879-9805-3880. Ágil Motos agradece a sua preferência. Amanhã, 37 minutos. Bom dia, tamo chegando, hein? O gordinho mais querido do rádio chegou! Berg Dial no Manhã Liberal. Começa agora! Começa agora! Manhã Liberal! Manhã Liberal! Bom dia! Aqui você liga! Conte as dicas de casa, saúde, beleza, brinca de acordar alguém. Interage pelo Lipsa! Suas manhãs, agora com mais conteúdo, no Manhã Liberal! Manhã Liberal! E aí, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! 8 horas da manhã, 38 minutos dessa super terça-feira, feriadão nacional. Meu amigo, tá uma sensação de que a gente tá naquele filme de The Walking Dead, viu? Ninguém na rua. Algumas pessoas nos postos de combustíveis que não fecham, né? Algumas farmácias em Uricuri também estão abertas, mas no demais, todo o comércio de Uricuri aí, bancos, Caixa Econômica fechados, né? Hoje, 21 de abril, feriado nacional, celebrando o dia de Tiradentes. A data homenageia Joaquim José da Silva Xavier, mártir da Inconfidência Mineira, que foi executado em 21 de abril de 1792. E é um feriado civil que altera o funcionamento também de bancos e órgãos públicos. E aí, durante o programa, a gente vai trazer um pouco da história de Tiradentes. Por que que é feriado? Quem era esse cara tão importante, né? Foi executado lá em 72 e aí tornou-se feriado posteriormente. A gente vai trazer um pouco dessa história pra você, tá bom? Muito bom dia pra você que tá aí trabalhando, muita gente ainda trabalhando, por incrível que pareça, nesse dia, nessa terça-feira, nesse feriadão. Hoje tá nublado, pelo menos até agora, em Uricuri. Muito bom dia pra você que tá em casa, que vai aproveitar o dia pra dar aquela faxina, que já acordou, que já colocou feijão no fogo, que já tá aí sentado, procurando aquela coragem para começar os afazeres do dia, porque geralmente, pra dona de casa mesmo, né? Quando tem aí o dia de folga ou o dia de feriado, ela não aproveita pra descansar não, viu? Ela aproveita pra dar aquela lavada de roupa, aquelas roupas que estão acumuladas, pra colocar o feijão no fogo, pra cozinhar, pra dar pro restante da semana, pra dar aquela faxina na casa, pra organizar tudo, né? E aí quando ela deita pra estirar as pernas, fecha os olhos, acabou-se o feriado, acabou-se aí a folga, né? Então, muito bom dia pra você. A partir de agora, estamos chegando pra te fazer companhia, pra dividir esse dia, esse feriadão nacional junto com você, através da 99,5, a sua rádio liberal de toda a região. Amanhã, 41 minutos. Muito bom dia, muito prazer. A partir de agora sou eu, hein? Berg Dial contigo, aqui nos comandos da sua melhor. Um abraço, tamo junto. Alô, Jamson Guedes, alô, Giovanni Guedes. Alô, Aldinho Cedês. Você me libertou, por favor, fique. Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive o meu valor. Com você senti o melhor sabor. Meu amor livre. Você me libertou, por favor, fique. Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive o meu valor. Com você senti o melhor sabor. Meu amor livre. Cabeça no céu e os pés no chão. Quando eu te vejo, sinto no peito tua intenção. Defendendo os meus, fazendo acontecer. Eu acredito em Deus. O jeito de viver é vagão. Quantas coisas aconteceram em pouco tempo, baby. Quantas confirmações tivemos nesses meses. Eu comi a planta, virou favela. Não acho em conta, bato. Quantas histórias no carro nós sabemos viver. Você me libertou, por favor, fique. Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive o meu valor. Com você senti o melhor sabor. Meu amor lindo. Você me libertou, por favor, fique. Quem foi que te enganou com essa sua fique? Com você eu tive o meu valor. Com você senti o melhor sabor. Meu amor livre. Meu compadre é o nobre. Alô, Elton Petrolina. Um salão pra você, Pajuel. De mim, uma noite só de prazer, uma transa apenas. Tudo que você me falou dói no meu coração. cheia de sedução, mudou a minha vida. A bater forte. passa a tarde toda cuidando da beleza, jantar à luz de vela e o amor de sobremesa. E perto do outro a vida é diferente, a solidão dá espaço do amor que está. Jogada no chão, e no guarda-roupa um vestido de solidão. Doeu demais meu coração. Imagina ter um bilhete dizendo que só vai voltar pra buscar as coisas que não deu pra levar. E se for sair, deixa a chave no mesmo lugar. E na despedida, sua boca, como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te agarrei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim? E na despedida, como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Te abraçar vestido se eu já te abracei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim? Ainda não tô preparado pra me despedir. Na geladeira um bilhete dizendo que só vai voltar pra buscar as coisas que não deu pra levar. E se for sair, deixa a chave no mesmo lugar. E na despedida, como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te abracei sem roupa? Vou dividir o corpo que era inteiro exclusivo só pra mim. E na despedida, como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te agarrei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim? Ainda não tô preparado pra me despedir. Ainda não tô preparado pra me despedir. Só tem você. Liberal FM. Mesa pra dois num restaurante chique. Vinho chileno na entrada, um ceviche. Toda cheirosa, fez até penteado, batom vermelho e vestido colado. Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo. Queria que a noite fosse inesquecível e foi. Foi nosso jantar à luz de adeus. Nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima. E eu ainda não digeri esse final. Foi nosso jantar à luz de adeus. Nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima. Eu ainda não digeri esse final. Tá engasgada aqui aquele tchau. Pra dois, num restaurante chique. Vinho chileno, na entrada um ceviche. Toda cheirosa, fiz até penteado. Batom vermelho e vestido colado. Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo. Que... Oi. Nosso jantar à luz de adeus. Nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima. Eu ainda não digeri esse final. Foi nosso jantar à luz de adeus. Nossa despedida de casal. Eu ainda não digeri esse final. Tá engasgada aqui aquele tchau. Na nossa frente só tem você. A minha rádio é massa. Me tanto me tirar do sério. Me mata de ciúmes. Eu vivo demonstrando que eu te quero. Hoje eu disse te amo. Por causa da saudade. Esperei um tanto tempo. Você só visualizou minha mensagem de nada. Foi na minha conta outra madrugada. Eu fico em casa sem notícia sua. Pensando que cê tá na rua. Aí do nada você chega aqui. Mais maluca do que você nunca vi. Pensa que eu acho isso bonito, hein? A sua sorte é que eu não vi você. Aí do nada você deita aqui. Quase se ciúmes. Eu vivo demonstrando que te quero. Hoje eu disse te amo. No auge da saudade eu esperei um também. Você só visualizou minha mensagem de nada. Foi na minha conta outra madrugada. Eu fico em casa sem notícias suas. Pensando que cê tá na rua. E aí do nada você chega aqui. Mais maluca do que você nunca vi. Pensa que eu acho isso bonito, hein? Sua sorte é que eu não vi você. Aí do nada você chega aqui. Chega aqui, mais maluca do que você.

Atenção Itubi, toda a região. A MR Compra de Cabelos está comprando cabelos naturais a partir de 40 centímetros. Quer mudar o visual ou ganhar um dinheiro extra? Essa é a sua chance. Fazemos a avaliação online totalmente gratuita, de acordo com o seu estilo. E você escolhe, pode cortar o cabelo curto ou, se preferir, retiramos apenas os fios excedentes, mantendo o comprimento do seu cabelo. Corte profissional sem custo e pagamento na hora. Entre em contato agora mesmo pelo Instagram, @mrcompradecabelos, valorizando sua beleza com segurança e confiança. Doutor Francisco Ronaldo Sampaio, atendimento em geriatria, clínica geral e cuidados na prevenção nas doenças dos idosos, doenças crônicas, Parkinson, Alzheimer, sarcopenia, câncer, diabetes, osteoporose e outras. Agende a sua consulta em Ouricuri na Clínica Mais Saúde. Telefone 98108-7274. Na Clínica Frei Damião. Telefone 99977-5483. Entre na Clínica Casil, na Rua da Wilson Pizzas. Telefone 99958-8599. Em Parnamirim, Clínica de Especialidades Médicas. Clínica de Genaro. Telefone 99929-8101. Ou agende a sua visita domiciliar. Doutor Francisco Ronaldo Sampaio. Atendimento em geriatria e clínica geral. Chegou o mês perfeito para você economizar de verdade e renovar sua casa. Abril Sabor Economia Andrade. Locutor, é Sabor Economia Andrade. É isso aí. E tudo com ofertas imperdíveis. Tá precisando renovar seu lar. Móveis bonitos pra sua casa decorar. Qualidade e preço que cabem no bolso. É só chegar, vem pra Andrade Móveis e Eletro. 22% de desconto no pagamento à vista ou no Pix. 5% de desconto nos cartões. Parcelamento em até 12 vezes sem juros nos cartões. Crediário próprio facilitado em até 7 vezes no carnê. E o melhor, entrega grátis. Andrade Móveis e Eletros, em Trindade, na Rua José Mariano, número 236, a loja grandona, fácil de achar, na Cor Roxa. E em Ipubi, na Rua João Eugênio, número 280, no centro, ao lado do Bolsa Família. Estomafig ajuda no tratamento do fígado e estômago. Estomafig é bom também para quem tem queimor no estômago, sente azia e tem intestino preso. Estomafig para quem come ou bebe alguma coisa e passa mal. Estomafig dá alívio imediato. Estomafig você encontra em todas as farmácias. E atenção, amigos clientes, aqui no Super Leandro, em nossa padaria você encontra pão francês, pão doce recheado, pão doce tradicional, pão farofa, pão de coco, pão de goiabada, pão de açúcar, croissant, mini churros, coxinha e mini coxinha, folheados, pastel de forno, pão de batata com ou sem recheio, tortas de morango e chocolate, torta galac, pudim, bolo de pote e muito mais. Bolinho de queijo, pastel tradicional, risoles, suco de laranja, suco de polpa e muito mais. Tudo isso feito com muito amor e carinho e nosso cliente Super Leandro, sempre pensando em você. As doenças começam e terminam no sistema digestivo. Por isso, é necessário selecionar bem os alimentos. E se você sofre com má digestão, azia e gastrite, você precisa conhecer Seiva Amarga. Tomando Seiva Amarga, você trata o seu sistema digestivo e combate gordura no fígado, regula o colesterol e a glicose, melhora também a circulação sanguínea. Seiva Amarga trata o refluxo, enxaqueca, boca amarga e barriga estufada. Seiva Amarga, o seu sistema digestivo agradece. As tardes aqui na Liberal é muito mais animada com o Conexão Liberal. Você vai ficar sabendo dos assuntos que tá todo mundo comentando por aí. Notícias de última hora para você ficar bem informado. Você também pode enviar a sua mensagem de voz no WhatsApp da Liberal FM, mandando aquele salve pra sua galera. E pode até opinar sobre os assuntos que são falados na programação ao vivo. Ah, durante o Conexão Liberal, a gente abre o baú e toca aquela música que você adora relembrar. Prossego ver que esse shot faz milagre acontecer. Garçom, aqui nessa mesa de bar. E claro, a gente toca os lançamentos e as músicas que todo mundo gosta de ouvir. Se liga no Conexão Liberal, de segunda a sexta-feira, a partir das 14h, aqui nos 99,5 do seu rádio. Liberal FM, na nossa frente, só tem você. E a Gil Motos tem mais uma super promoção pra você. Carburador da 150 e 125, só R$75. Amortecedor UPA, só R$139. Embreagem completa 75. Estator CG da 99, só R$79. Painel completo da Titan, por apenas 98. Kit motor à partida, só R$149. Lanterna completa da 150 e 125, por apenas R$39. Capa bancos esportivas, por apenas 18. Puxa balança da Titan por R$10. Viseira capacete só R$4. Óleo para motor a partir de 13 com a troca gratuita. A Gil Motos trabalha sempre com o melhor preço e o melhor atendimento. Aceitando todos os cartões de crédito, débito e Pix. Venha conferir. Localizada na Rua do Acesso 47, saída de Infobi, sentido a Trindade. Telefone 879-9805-3880. A Gil Motos agradece a sua preferência. Sabia que cê vinha compromisso. Tudo era tão perfeito. Eu não vou saber. Eu tô tão errado quando você. De boa, vai na fé. Você vai me esquecer, só não bate a porta. Encosta, hein? Sei que eu não mereço um pingo de educação saindo da sua boca. E o que eu fiz não tem perdão. Se você me perdoasse, eu ia te chamar de louca. Mas aqui uns 15 passos até seu carro. A uns 13 km até um bar lotado. A uns 3, 4, 5, 6 papos virados. Esfrega na minha cara o tanto que eu fui otário. Porque eu fui o pior dos piores. Veja a cara em minhas histórias. Faz essa raiva virar paz e algum beijo. Faz eu sofrer que eu mereço. Porque eu fui o pior dos piores. Veja a cara em minhas histórias. Faz eu quebrar meu celular de raiva. Faz eu me sentir no lixo que ninguém cata. Ai, ai, ai. Vai, não volta. É Zé Beto e Cristiano, rapaz. Pois é, linda, Gaitê. Mas daqui uns 15 passos até seu carro. Há uns 13 km até um bar lotado. Há uns 3, 4, 5, 6 papos virados. Esfrega na minha cara o tanto que eu fui otário. Porque eu fui o pior dos piores. Enche a cara em mim estes sores. Faz essa raiva virar paz em algum beijo. Faz eu sofrer que eu mereço. Porque eu fui o pior dos piores. Enche a cara em mim estes sores. Faz eu quebrar meu celular de raiva. Faz eu me sentir no lixo que ninguém cata. Ai, ai, ai. Vai, não volta. Na nossa frente só tem você. Liberal FM.

Biogenol. O azulzinho que te fortalece, informa. 9:20. Na nossa frente só tem você. Se você não dorme bem, anda nervoso e tem depressão, tome Camofix. Com Camofix você fica calmo, tranquilo e dormirá bem. Se você anda preocupado, estressado e sente palpitações, tome Camofix. Fique calmo, fique tranquilo e durma bem tomando Camofix. Camofix, você encontra em todas as farmácias. Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular ou na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito, está... é companhia, é notícia. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio, é só ligar. Uma campanha, aberte e acerte. Ok, Google, pesquisar. Loja de móveis mais antiga, com o melhor preço, grandes ofertas e promoções, facilidade no pagamento com crediário próprio e sorteio o ano inteiro em Bodocó, Pernambuco. Em Bodocó, Pernambuco, é a Casa Nogueira. Ok, tem mais. Na Casa Nogueira, você tem o melhor atendimento, com vendedores qualificados, entrega pontual, com montagem rápida e inteiramente grátis. E a loja que tem o melhor preço em Bodocó? Casa Nogueira. Também é a loja que mais promove na cidade. Prêmios todo ano e o ano inteiro. Casa Nogueira. Você já conhece, você confia. Vem logo pra